Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Astros. Você sabe qual é seu signo? É o grito, é o gesto, é o passo. Você sabe qual é seu signo? Você não é escravo dos astros. Você gosta do programa do Silvio? Você não é escravo dos astros. Estrela vai do céu! Nem vai ser estrela! Estrela vai do céu! Você gosta do programa do Silvio? Mas o Silvio Santos morreu em 1984. Você gosta do programa do Silvio? Mas o Silvio Santos que passa é feito de plástico. Silvio Santos é feito de plástico. Você sabe qual é seu signo? O Silvio morreu em 84. E você morreu quando, meu filho? Estrela vai do céu. Quem vai ser estrela? Estrela vai do céu. Quem vai ser estrela? Orgulhosamente apresenta o quadro Estrela Decadente, hoje com Pinóquio. Pinóquio cresceu e tornou-se um cara austero e reservado. Pinóquio adulto era o próprio nariz, de onde agora só escorre cocaína de verniz. Cocaína de verniz, cocaína de verniz, cocaína de verniz, cocaína de verniz. Os brasileiros acreditam em tudo, tudo que se diz ele acredita. O brasileiro é um bobo, acredita em tudo, tudo ele acredita. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into the program today. Por falar no Caipirinha, ele está com uma missão para lá de especial, muito, muito, muito especial. Espero, estamos no início de maio, com certeza no início de junho, dar a bula da missão. Dar o quê? Que Marcelo Caipirinha, que é isso, cara? Passar adiante a bula da missão de Marcelo Caipirinha em Leeds, UK. Você não é escravo dos astros. você gosta do programa do Silvio? Você não é escravo. Gosto. Astros. Então, por onde participa a audiência do Ronca Ronca? Estamos ao vivo. Estamos de volta à nossa casa. Participe através do nosso site oifm.com.br, selecionando do lado esquerdo o Fale Conosco, depois Rio de Janeiro e Comunique-se. Lado esquerdo embaixo, isso é muito Ronca Ronca. Lado esquerdo embaixo. Lado esquerdo embaixo. Positivo. Mais uma vez, por favor. oifm.com.br, do lado esquerdo embaixo, Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, participe. Eu desconfio que o Rossato, vulgo Ross, Rossinha. Contratou uma multidão de pessoas para pedir. Mas tem tempo isso. Tem muita gente. Esse contrato é longo, porque já vem a... Tem muita gente pedindo aqui uma cantora. Diretamente de Uberlândia, nas Minas Gerais, Porcas Borboletas. Que isso. Com o disco A Passeio, que é o fundo, inaugurando a edição de hoje do Ronquinho. Uberlândia? E o mega especial trombone de Bocato. Apresenta o quadro Estrela Decadente, hoje com Pinóquio. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, o dia 4 de maio de 2010. E tornou-se um cara austero e reservado. Pinóquio adulto. Pauta cheia. Teremos promoções, Nandão? Yeah. Teremos visitas, né? Parece. É, vai. Iman, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Like a breath of spring, your bottles sound like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. And I had to have this talk with you, 'cause my happiness, it depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. You could easily take my man, but you do not know what it means to me, Jolene. Well, you could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. And I had to have this talk with you, 'cause my happiness is depends. Será um dia em que alguém vai parar com esse negócio de... Quem é que não tem caixa 2? Vamos ser sinceros aqui. Me conte alguém que não tem caixa 2. Me conte um, vamos ser sinceros. Quem é que não tem... Boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício, explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Lembrando que a relação completa das músicas é... Vem mais um pouquinho, Nandão, por favor. Que nós estamos... Obrigado. Estamos mostrando hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Por exemplo, todas as informações desse mais recente disco do White Stripes, que registra o passeio da dupla dos Fofinhos pelo Canadá. Mas você sabe de quando é isso aí? Ah, recente, coisa de 2-3 anos. Ah, é? É. Tem as datas aqui, é um vinil. Acho que é um ano para cada projeto, você não acha? Vê aí, vê se tem atrás as datas. Um ano com... Atrás na contracapa aí. E o nosso projeto 2009, cara. Aí. Hein, é um ano cada projeto. Um ano com... É, seis meses a cada... Aquela parada. Cada historinha. Cada historinha dura seis meses. Loucura, né? E nosso projeto também está de pé. Não é só o Jack White que tem o dele. Nosso? É. Qual? De ano que vem juntar Damon Albarn no Beck e ele. Numa sessão exclusiva. Banda de apoio à turma do Benin. Manja? Hein? Yeah, baby. Pra quem chegou agora ao Jumboteco, Nandão, por onde é a nossa... Pode, hein? Só baixo, é, guitarra e bateria, né? Como é que pode? É, isso é mais velho que a roda. Ah, é? Guitarra e bateria? É, em termos de formatação mesmo? De banda, existem centenas, muitas. Pensei que eles tinham inventado. A roda já existe há mais tempo, né? Acesse oefm.com.br, do lado esquerdo, lá embaixo tem Fale Conosco, clica lá. E manda sua mensagem, lembrando, selecionar Rio de Janeiro e tudo que a gente fizer aqui hoje, somente através do Fale Conosco. Se você quiser participar das promoções, fazer comentários, Ziriguidum, Balacobaco, Telecoteco, Ziriguidum sobretudo. Através do Fale Conosco. E é tudo é festa. Sexta-feira agora, a festa Ronca Ronca de volta ao colo de nossa torcida. A rapaziada já está a caminho do Rio de Janeiro. De skate, Lucy and the Pop Sonics. É, mano. Ai, ai, ai, ai. É, o trabalho é árduo. Skate. Rapaziada, já saiu do Conic. Conic. Chegam no início da noite de sexta-feira, vão direto pro cinema até que passar o som. Beleza. Lucy and the Pop Sonics, na edição desse mês do Ronca Ronca no Cinematec. E nós já falamos que a promoção até 11h30, quem chegar com uma das muitas versões originais da camiseta do Ronca Ronca até 11h30, paga apenas 10 merréis. Yeah. Que Calmon confirmou terça-feira passada que é o preço de duas esfirras deliciosas do Almanara. Almanara, lá em São Paulo. Ainda sobra R$2 de gruja. É verdade. Manja, é 10 verdade. Reais apenas até 11h30 com a camiseta oficial do Ronca Ronca. A filipeta de desconto também você encontra no site roncaronca.com.br. Pode imprimir, reverberar, ter o desconto, enfim. Aquele processo que a gente já faz há muito tempo. Enfim, né? Olha o estalo do disco. Porque às vezes é uma meleca que gruda e você vai e volta vai e limpando, sai. Né? Vai limpando, né? Entendi. Minha mãe acha, quando você faz essa gracinha... Grande de ursinho. Uéu, uéu, meio DJ aí. Não, ela acha que é uma ziriguidum que dá, entendeu? Alguma falha. Ela fica sempre preocupada. Dilcinha, do fundo do meu coração, um ziriguidum pra você. Então falei da festa, vamos abrir as comportas para a promoção. Presta atenção, tá demais isso, hein? Pessoa batraque, ó. Pessoa. A pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Um abraço grande para o pessoal de Quixeramobim. Nandão, mais adiante a gente vai falar bastante da edição passada do Ronca Ronca em São Paulo com o cidadão instigado no estúdio da UFM. Opa! Na Vila Olímpia. Yeah. E a gente vem num circuito muito forte de visitas. E o interessante é o seguinte: circuito de visitas. Esse garoto é bom, né, cara? 110% dessas visitas saíram dos pedidos da nossa audiência. A gente não inventou trazer o cidadão instigado aqui. Não. Nem o Otto, nem o Ed Mota. É pedido mesmo. A gente corre atrás do que a nossa torcida pede. Torcida. E aí, o que, que aconteceu por enquanto? Acabaram os pedidos. A gente não tem mais quem trazer. Ai. Nós temos 10 ingressos individuais para a festa sexta-feira agora no Cinematec com Lucian de Pop Sonics. Sei. Para distribuir a quem responder quem você quer ao vivo no Ronca Ronca. Apenas um nome. Quem você quer ao vivo no Ronca Ronca. Pode ser em São Paulo, pode ser em Porto Alegre, pode ser no Rio de Janeiro. As três bases já preparadas para o Jumboteco decolar. Quem você quer ao vivo no Ronca Ronca. Manda para onde, Atrozoba? Chega lá no nosso site, oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E fica à vontade. A gente vai tocar alguma coisa? Vamos. Então, 10 que participarem serão pinçados, sorteados. Cada um vai faturar um ingresso individual para a festa sexta-feira. Sexta-feira. Para comemorar tudo, nós vamos ouvir o Cidadão Estigado inteiramente ao vivo, terça-feira passada, no estúdio da UFM São Paulo. Posso falar? Contando estrelas. Mais uma vez, agradecer e parabenizar Marcelão de Santos, Visu e Tio Cal, vulgo Calmon. O som parece de CD, né? Meio lindo. Repete a meiuca, meiuca, meio canto. Marcelão de Santos, Visu e Cal, conhecido como Calmon. Pau no burro. Mais forte do que eu. Você acha que isso é muito natural? Não sei se vou conseguir. Você enquanto passo mal, dói algumas vezes, eu nem sei porquê. Voltei aqui pra te dizer que alguma hora tudo vai ficar pra trás. E nós contando estrelas no mar. Ser mais forte do que eu. Você acha que isso é muito natural? We'll be right back. agora penso em tantas coisas que deixei passar. Com rancor cedendo e eu percebo que ainda há tempo de recomeçar. Tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. What's politics? They're making me stronger, and I'm much more stronger now. Chica bang to the boogie, stop, stop, the boogie to the rhythm of the boogie, the beat. I to the rhythm of the boogie, the beat. I did go like simple and plain as primal and basic. Zulu arrangement, rockin' amazement. Flocko, radiant from heaven to pavement. They phony as a facelift, nothing to play with. Spend time hating it, but that ain't changing it. God give it to me, nobody is taking it. Therefore, moving on the basis, stimulus. Standing in the twilight, I'm watching them get it in the walls. Trembling in the air, simmering. She moving like more than the ears, listening. Vote now, test to your equilibrium. Sonic wave booming all over your enemy. Skin on skin in, skin on skin again. Put it on, get it off, get on, get it in. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Cousin, Uncle, Angela, and Synonym. Here it is, Boogeyman. Ha. Simmer down now. White dog, white heart, my God. Sit in the rocket, don't stop. Brooklyn in the kitchen, heat up the stovetop. Bay in the Empire State, they're navigating the way. Your preservation makes the greatest hip hop. They cool dudes, swagger, love, cherry, corny. They flow so fatty, unsteady, it's boring. These dudes ain't dope, but they on it. They need to get off it. So whack, whack is all you can call it. Therefore, moving on to depth of stimulus. Regardless what's on the wood tan, you represent a bulletin. To all of your settlements, tower to tenement. I'm old for all of the elements. The shimmer and managing mayhem. I'm bright as the AM. Engine about to roll out the station. And blessed with the first day one. I got it today done. We all going back to the same one. It's constant motivation I stay with. Remarkable flavors that all bear the mark of the greatness. Whoa, now the kid is from Bucktown. Your girl is in love now. You jump so funny, get shut down. Shut up. Simmer down, white dog, white heart, let's rock. And you don't stop. A civil rock to the rhythm, you don't stop. So you maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock and you don't stop the rock. Maintain the rock and you don't stop the rock. You keep up the rock, white dog, white heart, my God. Simmer down. Stay cool. Simmer down. Quiet dog by heart, my God. Stay cool. Simmer down. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Cansei de ser escravo do seu coração. Agora resolvi fazer você sentir a dor que eu senti. Você sentir na pele o que é sofrer. Eu sei que você é forte pra lhe mostrar que mesmo lhe querendo vou lhe deixar. Já cansei de ser escravo de você. cansei de ser escravo de você. Duvido que você na vida possa ter a sorte de encontrar um outro alguém que pense em você e queira só você. Duvido que isso possa acontecer. Então eu quero ver você se humilhar, querendo dar um jeito para voltar. Mas cansei de ser escravo de você. Já cansei de ser escravo de você. Você vem dizendo que sem mim seu coração não pode mais viver. Não adianta nada o que você disser, pois nada disso vai me convencer. Vai ser difícil conseguir me esquecer, mas seja como for, não vou nem querer. Já cansei de ser escravo de você. Já cansei de ser escravo de você. Duvido que você na vida possa ter a sorte de encontrar um outro alguém que pense em você e queira só você. Duvido que isso possa acontecer. Então eu quero ver você se humilhar, querendo dar um jeito para voltar. Mas cansei de ser escravo de você. Já cansei de ser escravo de você. Uau! Você vem dizendo que sem mim seu coração não pode mais viver. Não adianta nada o que você disser, pois nada disso vai me convencer. Vai ser difícil conseguir me esquecer. E seja como for, não vou me querer. Já cansei de ser escravo de você. Já cansei de ser escravo de você. Já, eu já cansei. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Cruz de La Sierra. Nandão, você teria orgulho... Você nem sabe onde fica Santa Cruz de La Sierra. Você teria orgulho se a sua cidade fosse título de uma música de John Coltrane? Teria? Imagina, hein? Niterói, by John Coltrane. Eu tenho a impressão que apenas essa música carrega para a eternidade como título o nome de uma cidade brasileira. Manja? Ah, que parada, hein? Nature Boy? Como assim Nature Boy Brasília? Não, é só Brasília. Nature Boy é outra música. É só Brasília. Ah, tá. É muita marra, tanta marra que a comemoração pelos 50 anos da cidade, Nandão, fecha agora, sexta-feira, com o Lúcio de Pop Sonics, diretamente de lá. É verdade. Rapaziada, saiu de skate do Conic e tá vindo, manja? Sim. Tipo a turma dos Tuaregs, que nós já mostramos no início do programa, aquela rapaziada que fica vagando loucamente, que nem charuto em boca de bêbado, manja? Sei, sei, sei. A Fernanda e o Pio e a Lúcia estão vindo assim, mãe. Então, uma comemoração pelas 5 décadas de Brasília fecha sexta-feira no Cinematec. E no embalo a gente mostra John Coltrane com Brasília. A nossa torcida diz alguma coisa ou não? Nossa, Dr. Lúcio Branco tá por aqui. Ixi Maria. Vanessa Lee tá dizendo que chove em Salvador. Mas isso é uma novidade, né? É. Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes. Lauro. Cara, muita gente pedindo música. Tem gente Olha, pedindo... a promoção tá valendo a promoção, hein? E o detalhe é o seguinte, a promoção, essa primeira, vai até o momento da gente subir para Bolívia, às 11 horas. São 10 ingressos individuais para a festa sexta-feira no Cinematec. Basta você dizer quem você quer ver ao pois vivo é. No estúdio da UFM, seja em São Paulo, no Rio ou Porto Alegre. Muita gente pedindo. Manda para onde? Para o nosso site oifm.com.br, selecione... Rio de Janeiro, do lado esquerdo embaixo. Aliás, desculpe, selecione Fale Conosco do lado esquerdo embaixo, depois Rio de Janeiro. Participe Neo Nogueira. Porque essa promoção vai até 11 horas. A partir de 11 horas, Nandão, a gente vai começar uma promoção inédita no Ronca Ronca. Inédita. A segunda hora do programa estará voltada para uma novidade. E essa novidade vai envolver, preste atenção, Nandão, as torcidas campeãs de Grêmio, Santos... E Atlético Mineiro. A gente está falando ao vivo para Santos, está falando para Porto Alegre e está falando para Belo Horizonte. Evidentemente que as três torcidas são nacionais, são planetárias, mas estamos falando para as cidades sede de Grêmio, Atlético Mineiro e Santos. Muita atividade, meu amigo. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br, com Brasília ao fundo na interpretação de John Coltrane. Não dá vontade de chorar, não, quando ouve um negócio desse? Né? E para o seu rádio em OIFM Belo Horizonte, OIFM BH em 93.9, OIFM Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM Santos 102.1, São Paulo 94.1 e Vitória 105.7. Estamos ao vivo até meia-noite. Já que falamos do Brasa, Nandão, uma mensagem, uma saudação muito especial a uma das principais pontas a divulgar e a reverberar o Ronca Ronca e a OFM. Sabe que ponta é essa? A turma da praça, os taxistas. Pode crer. Que ficam rasgando o Brasil colados na OFM no Ronca Ronca. Então, a rapaziada que essa hora tá pegando um boneco. De vudu, cara. Não, eu já tive um primo taxista. Ele falava, sim, só se referia aos bonecos. Pô, peguei um boneco mala pra caramba, peguei um... Mas enfim, a turma dos bonecos, sim, continue, pelo amor de Deus, a propagar o som da UFM. Presta atenção. Atividade que depois de 11 horas as torcidas de Grêmio, Atlético e Santos vão entrar em campo, hein, meu amigo? Mas até lá nós temos 10 ingressos individuais para a festa sexta-feira agora no Cinematec. Mais uma edição do Ronca Ronca no Cinematec. Basta dizer quem você quer ao vivo na UFM, tanto no estúdio do Rio, quanto em Porto Alegre, quanto em São Paulo. Manda para onde, Atrozoba, Nandão? Para o nosso site, oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E hoje, dia 4, terça-feira, Nandão, a gente comemora muito especialmente dois aniversários que realmente dizem muito para a gente e para nossa torcida. Dois amiguinhos, suportes de muito tempo. Sei. Luiz Maurício dos Santos e Herbert Viana. Vamos começar? Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Um dos aniversariantes de hoje, na música Ronca Ronca, que eu não sabia da existência dela quando o Ronca Ronca nasceu. Sei. Manja essa coincidência? Aham. Que se tornou um clássico das festas, que tem a participação da Rita Lee, do álbum Tudo Azul, do Luiz Maurício dos Santos, lançado originalmente em 1984. Assim mesmo de graça. Tem de novo aí, Luiz Maurício? Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Todo sensual, né? Temos visita na linha telefônica, Nandão? Opa! Alô? Alô? Opa! Cadê? Com Miles Davis ao fundo. Miles Davis não, John Coltrane, perdão. Introduz aí, Nandão. Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Onde é que você tá, Roger de Renan? Putz, tô na terra do DJ Dolores aqui, tô em Aracaju mesmo. E aí, meu irmão? O que tá fazendo aí, cara? Eu vim para um convidado aqui da Fundação Aperipê, que tem a Rádio Aperipê, tem a TV Aperipê, nossa rede de TVs públicas agora formando com a TV Brasil, que tem o nosso Patrick Torquato aqui na presença também. Maravilha. E esse, aí eu, esse mundo eu, que é o Nordeste, né? Putz. Esse mundo à parte. Esse mundo de Ego Lombra, que é o Nordeste. O Roger de Renault, que é apresentador do programa Sopa. Do horário, né? Do horário. O horário é mais que programa. Programa é o Ronca Ronca. É verdade. Ele é o dono. Nômade é programa. Ele é o dono da parada. Qualquer coisa é programa. O cara tá numa outra... Dimensão, né? Exatamente. Lá em Recife, grande Roger de Renault, figuraça responsável pela... Um dos responsáveis pela cena cultural e sempre colaborando com a gente aqui no Ronca Ronca. E aí, Roger, que tá pegando em Recife essa semana de maneiro, coisas legais que você pode trazer para nossa audiência no Brasil? Cara, Recife tá saindo do Festival de Cinema. E tu sabe que o Festival de Cinema, quando vem para cá, movimenta as festinhas. Tivemos até, inclusive, a ilustre visita de Fausto essa semana, que se fez de rogado e atendeu o pedido da galera da festa Sapo Cururu. E veio e fez um show aqui, coisa que ele fazia há muito tempo. E foi muito bacana. E a gente está nos preparativos aqui já, em cima de São João, que São João, claro, rola muito forró, mas também é mote para muitas festas eletrônicas, São João de Rock and Roll, então tem muita coisa na Rua da Moeda, no Recife Antigo. Maravilha. E aí a gente está em cima aí pro Festival de Inverno também de Garanhuns. Que acontece em julho, mas já começa. E parece que faz frio mesmo, né? Parece que faz frio. Liguei, usa uma cirola, uma meia de lã, uma touca. Não, porque tem gente aqui pra baixo que não acredita que faz frio. Faz mesmo. Festival de inverno garante faz 17 graus. O problema é que a gente não tá acostumado com frio. É, não dá um vai pra ir com uma camisetinha sem manga. Treme mais que vara verde aí, Garanhuns. É, lá pela galera pela até cachecol usa, porque quando vai pro frio, usa tudo que tem direito, né, meu irmão? Olha só, o Roger, nesse horário dele, de segunda a sexta, ele mostra o que há de mais cabeleira alta da novíssima produção da música brasileira, sobretudo... Tá tossindo aí, Roger? Sobretudo. Eu tô mantendo aqui no elogios que eu não sei se eu agradeço o seu mundo. Não, sobretudo da área dele, daquela turma que há muito tempo ele ajuda a exportar para o Brasil, para o planeta todo. E rapidinho aqui, quando a gente estava azeitando as conexões, eu pedi pro Nando perguntar se o Roger conhece a banda Coral de Merluza. Conhece, Roger? Coral de Merluza, eu conheço de nome. Quando o Nando me falou, eu fiquei, confesso que meio enciumado, porque tu já recebeu disso dos caras, e os caras pularam aí a fila aí. Isso não. é uma falta gravíssima. Eles vão ser penalizados aqui, tá entendendo? Eu respeito a hierarquia, é verdade, tudo bem, mas vou escutar os caras agora pelo longa. Coisa que não é rara eu escutar o disco primeiro aí, do que aqui, né? Porque eu escutei Carina Bu aí primeiro e muita coisa daqui que eu tenho o maior prazer de saber que você tá ligadaço aí também, velho. Ouve só, aí a rapaziada do Coral de Merluza mandou o seguinte bilhete que eu faço questão de ler. Olinda, 27 de abril de 2010. Olá, Maurício Nandão. Tudo bem com vocês? Acompanho esse maravilhoso programa desde o primeiro mês do Ronca Ronca pela UFM em Recife. Sou um desses seus ouvintes que não utiliza a internet, escuto o programa no rádio do celular. Escuto o programa tipo Skylab, só que de short. Fico viajando nos seus comentários a respeito dos discos. Muito bom o Momento Batatada. Tem um momento Batatada aí, Nandão, para o nosso amigo Josué Fly, Josué do Coral de Merluza. Segura. Enquanto isso, o John Coltrane está se esgueirando. Vai. Momento Batatada. Exatamente, aí vem ele. Meu velho, esse CD EP que está em suas mãos foi todo feito com o mais baixo custo possível, mas acabou superando todas as nossas expectativas. Foi gravado e produzido por mim, José Fly, e um nome aqui que não dá pra entender, acho que é um chinês, baixista. Parabéns pelo lindo programa, genial, muita paz e saúde pra você, e Nandão. Um abraço de todo Coral de Merluza. Manda um alô, Josué Fly. Nós vamos mostrar o Coral de Merluza mais adiante, que é uma embalagem espetacular. Você não viu não, né, Nandão? Não. Olha só. Olha a embalagem. Não, traduz pra rapaziada. Cara, o que é a capa do disco do Coral de Merluza? Rogê, já comprou no mercado, na padaria lá em Recife, um queijinho fatiado? Sabe o queijinho? Claro. Naquela bandeja branca com aquele papel filme transparente? É isso. Essa é a capa. É a capa do Coral de Merluza. Que loucura, hein, muito bom. Mais adiante nós vamos ouvir o Coral de Merluza. É isso aí, Rogê de Renault. Rogê, todo fim de semana com Som na Rural também, né? Um programa na TV Brasil, não é isso? O Som na Rural estamos começando a segunda temporada aí. E vamos dar uma esticada mais pelo Nordeste, subir, tá, os planos aí até São Luís, mostrar muita coisa que está aí agora com essa rede da TV Brasil, a gente aproximar nossos sonhos. E aqui, bicho, a gente está muito animado com o programa diário, porque eu não imaginava que a gente ia ter tanta coisa nova acontecendo e boa de tocar em rádio. Isso é que é bom. Maravilha. A gente está com Roger Man, com Carina Bu, com Júnior Black, muita coisa nova, bacana, Catarina Didiar, Catarina do Amparo, muita coisa nova, e é um barato a gente ir descobrindo, sabendo como essa moçada está cada vez mais inspirada, né? Isso é muito bom. Sweet Funny Adams, que é uma espetacular, banda que está no concurso da Leves, aí já está na frente. Tá tudo indo muito bem. Só falta essa sintonia que a gente está conquistando nessa revolução aí com que o nosso Ronca Ronca traduz toda terça-feira, né, meu irmão? Olha só, o ano passado, que foi ontem praticamente, o Rogê fez a gentileza de me convidar para dar uma participada no programa dele ao vivo. Isso. E eu tive a felicidade de poder falar para toda a audiência dele de como é importante para o rádio, para a cultura, para o Brasil, Recife e, consequentemente, qualquer outra possibilidade de escuta do horário do Rogê, esse momento que a UFM está propiciando com ele na frente da história. Porque esses espaços, eles têm que ser ocupados por figuras como o Rogê, o cara que está dando sangue há anos atrás dessa democratização da boa música, enfim. Eu falei isso na hora lá. Eu considero uma das ações mais importantes do rádio brasileiro. Se o Rogê estivesse em outra rádio, eu falaria a mesma coisa aqui no Ronca Ronca. Felizmente ele está na UFM e é meu camarada. Já comi um negócio forte com ele lá uma vez. Parecia um dromedário, maluco. Que isso, cara? Sinistro. Loucura, né? Rogê, então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Bom, conte com a gente sempre e qualquer hora dessa a gente vai estar ao vivo aí em Recife, hein? Presta atenção. Pô, meu irmão, bacana. E a resposta disso aí, só te atualizando, é que a gente tem um reconhecimento também do investimento que a rádio faz, da credibilidade, do sotaque do lugar, que é revertido em anúncio, porque claro que todo produto quer quer juntar a sua marca, quer que o seu produto tenha a cara da sua cidade para vender melhor, e junto com uma marca nacional, que é a da UFM. Então, estamos tudo certo, vamos juntar negócios de bom gosto e boa música. Agora, ô Nandão, você sabe o que é o Som da Rural, né? Som na Rural. Sabe o que é? É um programa que ele tem com uma Willis. Isso, é. E um, pô, felizmente eu assisti a minha banda predileta, Mundo Livre S.A., com o Roger, isso, com um som sensacional. A Rural é um carro Willis, que existia, né? Até... uma caminhonetezinha, assim, não sei explicar o que é uma Willis. É uma nave espacial. Exatamente. É isso aí. É um veículo de comunicação, volante, né? É isso aí. Roger, obrigado pela participação, hein? Bacana. Valeu, Maurício. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Valeu, Nadão. Bom trabalho aí. Quando tiver novidade, apareça. Roger e o seu bigode fantástico. Um abraço. Quantos minutos para Bolívia? 5. Opa, então são os 5 minutos derradeiros para a promoção com 10 ingressos individuais para a festa sexta-feira aqui, Nandão. Agora eu estou muito feliz. Que bom. Como dizem, mais feliz do que pinto no lixo. Sabe por quê? Porque chegou uma mensagem aqui garantindo a presença de Silvio Calmão no Dance Floor. Do Cinema Tech. Sabe que ele vem com um taco de golfe, hein? Meu amigo. Já pensou na emoção que vai ser isso? Ai. O responsável pelo Ronca Ronca em São Paulo estará ao vivo no Dance Floor do Cinema Tech sexta-feira que vem. Calmão. Ai. Meu Deus. Tio Cal. Vamos providenciar um hotel bom pra ele. Santa Cruz de La Sierra. Então lá na Lapa. Então, mais 5 minutinhos para a promoção com 10 ingressos para o Ronca Ronca. E a partir das 11, muita pressão no turbo com as torcidas de Grêmio, Santos e Atlético Mineiro. Nandão, lambida final na promoção para o Ronca Ronca sexta-feira. Para onde a nossa torcida manda mensagem? Vai lá no... Aliás, a perguntinha é, quem você quer ouvir, ver, assistir ao vivo no Ronca Ronca? Seja no Rio, Porto Alegre ou São Paulo. Qual a banda, qual o artista? Vale qualquer um. É. Você quer que ouvir aqui no estúdio com a gente. Afinal de contas, como bem disse nosso amigo William, do Qual é a Boa, do Magazine, hoje o Ronca Ronca é inclassificável. Sentiu? Sim. Cara, são anos e mais anos ralando. É inacreditável. Pra chegar a esse conceito que é a essência do Ronca Ronca. É inclassificável. É isso aí. William, porra... Vou te pagar um chopp a próxima vez que eu vou. Acesse oifm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, fique à vontade. Ainda falando da nossa torcida, olha que bacana. O Lucas criou um blog para o Cidadão Instigado. De fã, fissurado ao Cidadão Instigado, chamado Os Caçadores de Zé Doidins. Tem um papo desse, eu acho, na música. Exatamente. Então, o blog do Lucas, totalmente voltado para o Cidadão Instigado, tem como nome Os Caçadores de Zé Doidins. Ele mandou um e-mail muito legal, e assim como o William diz que o Ronca Ronca é inclassificável, o Lucas mandou outra muito interessante. Ele diz que o Ronca Ronca é o caos construtivo. Faz sentido? Claro. 2 minutos, né? Aperta aí. Quer que corte, Nando? Não. The youths of Eglinton won't put down the railing, Essa é a versão dub de Youth of Eglinton com Black Uhuru. Estupidez, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Lá também você encontra a Filipeta para você imprimir e ter desconto na festa sexta-feira. Entre outras besteirinhas, lógico. E lembrando quem chegou agora, que para a promoção utilize apenas o endereço passado pelo Nandão. Aquele um outro que tem no site, que a gente sempre fala aqui, o roncaronca@oifm.com.br, que você pode usar à vontade, mas ele não será acessado hoje durante o programa. Sua mensagem vai chegar amanhã, quinta, sexta, a gente vai estar em contato com você. Mas para o programa, apenas o endereço pelo Nandão. Tá parecendo que tá tendo um ataque aqui, né? Hoje tá rolando terça do vinil, né? Deve tá rolando ainda. Lá na Bodega do Velho. Total, viu lá o... Yeah, baby. Flyer. É, lá na Cidade Alta, na Rua do Amparo, 212. É isso aí. É, terça do vinil, lá na Bodega do Velho, dá uma chegada. Começa a partir das 7 da noite, então terça que vem você tá colado lá. Vai nessa, bonitão. Oi, FM. E aí, Malval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Out on the street facing problem, what you need right stuff. Promoção com ingressos para a festa está encerrada. So deserted, what you need right stuff. No site roncaronca.com.br, hein, Nandão? Até hoje é terça, até vamos fazer uma promoção amanhã no site. O que você acha? Até amanhã? Amanhã, uma quarta-feira, promoção é, com ingresso para festa. Sexta, né? Né? Tá bom, né? O que a Vanessa ali fala do Vitória? Pois é, cara. Ela é torcedora, fanaticíssima do Vitória Sports Club. E ela tá falando... Ele foi tetracampeão baiano. Vocês não vão falar nada da gente? Eu vou encher o saco até o final. Pois é. Mas infelizmente a OFM ainda não está em Salvador. Ah, é. A terra da nossa queridíssima Vanessa, que há tanto tempo, toda terça-feira, acompanha o Ronca Ronca de lá, Salvador. Como em Recife o campeonato acaba amanhã, não é, Nandão? Recife amanhã, quarta-feira, final entre Náutico e Sport. Acho que o Náutico ganhou de 3-2. Alguém ganhou de 3-2. Então nós não temos ainda o campeão em Recife. Pernambucano. Mas nós temos em São Paulo, temos em Porto Alegre. São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Então nós temos Atlético, Santos e Grêmio. Então para o negócio incendiar realmente, até meia-noite, nós vamos arregaçar as linhas da UFM para encerrar o programa de hoje com o hino de um desses campeões. Ou Grêmio em Porto Alegre, ou Atlético em Belo Horizonte, ou Santos em São Paulo. Já rendemos todas as homenagens ao Botafogo, aliás, a gente faz isso desde 1910. Desde 1910. Olha só, complete. Então, a história é a seguinte. A gente encerra o programa com o hino que tiver mais pedidos para tocar. Então participe dizendo, eu quero ouvir o hino do Grêmio, eu quero ouvir o hino do Atlético, eu quero ouvir o hino do Santos. O que tiver mais mensagem aqui, a gente encerra essa edição de hoje do Ronca Ronca. Tá bonito, Nandão? Fechado. Manda agora... pra onde, Atrasoba? Pro nosso site oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, participe. Só complementar, isso. Já que o assunto é futebol, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk falou hoje a seguinte frase, ou esses dias aí. Ele está preocupado com o atraso nas obras dos estádios brasileiros, né? Para a Copa de 2014. Ele falou: eu não entendo como é que vocês, brasileiros, assinam os contratos e não cumprem os prazos. Mas você lembra daquele francês, o Charles de Gaulle? É um ingênuo, né? De Gaulle não falou uma frase? É... Qual que é a frase que o de Gaulle falou? Rapaz, eu também não sou muito ligado nesses pensadores franceses. Pô, aquela... Mas é muito conhecida. O Brasil não é um país sério. Todo mundo é muito engraçado, né? O cara é francês. Hoje em dia, então, todo mundo se acha engraçado pra Meirelles, né? Que ele reparou isso, ó. É, isso era um outro assunto que a gente ia falar, né? O humor tá tomando conta. Falar em humor, e a campanha Ao Seu Vai ao Ronca, como tá? Ao Seu Vai ao Ronca? Pois é, eu acho que não tem muita adesão ainda não, hein? Não? Da parte não, da torcida. Mas é pra ter na rua, né? Ah, é. Passou ao seu Valença, vai ao Ronca, porra. Pode ter, essa história. O tal do Media Kit deve ter subido pelas paredes com o negócio do Ronca Ronca ser inclassificável, hein, cara? Tu acha? Media Kit? Ah. Pô, tô louco. Que é isso, cara? Outra lenda que faz aniversário sexta-feira, dia do Ronca Ronca. Falei, pô, vamos lá comemorar, comer um bolo, tomar uma Guaraná. Sabe quem? Quem? Paiva. Que isso? Tem ele Ataúfo. Ataúfo do Paiva? Do Paiva. O aniversário antes de sexta-feira. Vou arrancar ele de casa, vou levar ele lá. Por que que o humor agora tá em tudo, hein? Na televisão? Não vamos entrar nessa, não. Por quem? Lembrando a promoção para festa, até 11h30, quem chegar com uma das muitas versões da camiseta oficial do Ronca Ronca paga apenas 10 merréis. E Silvio Calmon, já garantido no Dance Floor do Cinematec, diz que significa o valor. Duas esfirras maravilhosas da Almanara, ainda sobram R$2 de muito bom, gruja. Né? Tem cinto de segurança aí, Nandão? Vai. Clean. Tocamos as Tides of Hearts, Left Crafting, Cheat Heart of Mine, Chet Cowan e Carla and That's Jack, e o segundo sol de KCL. Thank you. A cada 10 segundos cai um single na internet. E a cada 2 minutos sobe um novo podcast. Aí ao fundo, o ainda inédito novo disco de Lucy and the Pop Sonics, não masterizado, que eles fizeram a gentileza de passar para o Ronca Ronca. Disco produzido pelo John, do Patofu, manja? Sim, sim. A rapaziada que participou da promoção com os ingressos para a festa sexta-feira, muita atividade, que amanhã a gente entra em contato com os 10 sorteados para azeitar a conexão, manja, Nandão? Azeitar. A festa é sexta-feira. Yeah. Aí tem aquela caça, aquela pesquisa, né? Aí o e-mail... Tá vivo? É, exatamente. O e-mail não funciona, o endereço não existe. Tá com fominha? É, vamos ligar lá pro Bibi? Pedir uma parada, né, meu irmão? Fome zero, né? Que, aliás, você de casa, acesse www.bibisucos.com.br, veja o cardápio online sensacional e vai na minha, pede um milkshake de açaí, que é classe A. Você dos outros estados do Brasil, aguarde a investida de Serjão com o Bibisucos e fora do país. Imperador, Bibi, né? Copacabana, boa noite. Enildo. Oi. Beleza, sangue? Beleza, bem. Porra, que sono, hein, meu camarada? Putz, grila, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. É, manda aí o nosso lanche, porque eu tô com a fome do caramba. Anota aí. Qual era o pedido? 5 milkshakes de açaí 500. Que isso? 5 milkshakes de açaí 500. É, entrega aqui na UFM, por favor. Pode. Olha só. É, um abraço. Um abraço. Fica com Deus, hein? É um tsunami de milkshake isso, né? É isso aí. Saideira do programa vai ser decidida, como usualmente é, Nandão, pela nossa torcida, mais especificamente as torcidas de Grêmio, Atlético, de Belo Horizonte e pela torcida do Santos. Vocês participem do programa até 10 para meia-noite, dizendo: eu quero ouvir o hino do meu clube, Atlético, Santos ou Grêmio. E a saideira vai ser com o que tiver mais presença de suas respectivas torcidas. Confere, Nandão. Yeah. Tem muita gente já se manifestando aqui. É, porque, e digo mais, torcida, e um detalhe, hein? Um detalhe totalmente ronca-ronca, totalmente UFM. Não são esses hinos xarope que tem por aí, não. É interpretação de hino cascuda. Ah, é? Por torcedores. Ah, manja. Músicos torcedores. É, então. Exatamente. Entendi. Como o do Vasco já teve com Marcelo Camelo, Paulinho da Viola. Aham. O Botafogo já teve com o Ed Mota. Essa onda aí. Né? Corpo de Bombeiro tocando banda do Corpo de Bombeiro, não. É. Paulinho da Viola e Marcelo Camelo. Quando é que a gente vai ouvir isso de novo, hein, Gano? Ronca, ronca. Underground, I've heard the footsteps of a girl in the mystic light of hell. Those sounds were close to paradise. Walking with tears in my eyes. I tied up my ears and I brought on some shade. In the darkness, you're lucky to be alive. Take a trip up the stairs for the footstep girl. Yeah, take the trip, take the trip. I'm underground, I've heard the footsteps of a girl. In the mystic light of hell, sounds were close to paradise. Walking with my tears in my eyes, a tie up my ears and a bar of some shades. Living in the darkness, you're lucky to be alive. Take a trip upstairs. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. I found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my two hands and I called it my very own. There was no one to do. My claim. Well, you'd be shocked at the state of things. The whole place had just cleared right out. It was hard in hell, so I lay me by the spring forest bed, let me get as a drought. Thank you. Nandão, é muita emoção a gente ter certeza absoluta que nesse exato instante Joana Nilsson e esse som completamente monumental rasga o Brasil. Muito lindo. De Fortaleza a Porto Alegre, meu amigo. Estamos ao vivo até meia-noite. Ao fundo, Joana Nilsson. O último disco dela, na realidade, são 3 CDs. Ela é uma harpista? Eu falei que ela era harpista? Não. Quem toca harpa, na realidade, é um multi-instrumentista. Quem toca harpeiro, harpa, né? Harpeiro. Toca qualquer coisa. Vamos Arpão. Trazer a Cristina Braga aqui, com quem eu já fiz um ronca-ronca muito bacana. Na realidade, um radiola, quando o programa estava fora do ar. A gente fazia uma estrutura como se fosse um programa. Foi no, na Torre de Babel, depois foi no fã clube lá no, na Torre do Rio Sul. E a Cristina Braga fez uma noite espetacular com a gente. Esse disco da Joana Nilsson tem como responsável pela mixagem de algumas músicas Jim O'Rourke, que veio ao Brasil com Sonic Youth, esteve com a banda durante muito tempo. Volta e meia a gente mostra os discos solo do Jim O'Rourke. Ele é um dos caboclinhos que mixaram essa coisa linda aqui ao fundo. Só não é mais linda do que ela própria. Já viu a Joaninha? Não, não, bonita. Meu amigo, que situação. É isso, cara. A pessoa tá chegar em casa, já, a pessoa tu chegar em casa tá a Joaninha tocando uma harpa. No com pé, vento assim no cabelo. No pé da tua cama. Que loucura, né, meu irmão? Meu Deus, santa. Tu já ouviu falar nisso? Rapaz, os e-mails aí estão. Cabeleira altíssima. Falar nisso, você já ouviu o disco do Jacozinho? O jogador de futebol? Filho do Bob Dylan. Não, não ouvi. Porra! Bonzão. Chatão, cara. Olha só. Wallflowers, hein? O Paulo Sérgio tá por aqui. O Arthur César, professor de história que te encontrou no show do Maquinado, no Odisseia, no Rio de Janeiro. É, historiador, né, Arthur César. E o Silvano Caissara, que é de Osasco e conheceu a rádio, aliás, conheceu o programa ouvindo a rádio de Santos, cara. Ele tava de passagem, sintonizou, curtiu e ele tá pedindo aqui uns lances do Santos e coisa e tal, que ele é santista, né? Até 10 pra meia-noite, valendo a rinha. Rinha? Caraca, meu irmão. Um é galo mesmo, né? A torcida do Atlético, o Peixe rinha. E a turma do Grêmio. De Porto Alegre, por onde nós passamos recentemente, estamos seriamente pensando mudar. Fazer a mudança do Ronca Ronca para Porto Alegre. Pra como também a gente quer mudar para Recife, para São Paulo, para Santos. A gente quer sair do Rio de Janeiro, né? Pelo visto. Rapaz, por falar nisso. O nome dessa edição com 3 CDs da Joana Nilsson é Have One On Me. Mas não, como a gente tava falando, quantos minutos falta pra acabar o Milha com a Bipoca? 30. Tá bom então. A gente pensou e pensa seriamente em vazar pra Porto Alegre, como pensa pra Recife, pra São Paulo. E a gente quer sair do Rio de Janeiro, na verdade, né? Quer mesmo? Pelo visto. Tem certeza? E olhando estas montanhas, este Cristo sereno, esta beleza de paisagem, o que se vê é um eterno festival. Festival de luz, de cor, de sons e amor. E ainda há gente tão pessimista, tão maldizente, que fala mal do meu Rio de Janeiro. O Rio vai morrer, hein? Deixou de ser capital. Vai acabar a vida noturna. As noites vão morrer sozinhas em abandono na madrugada. E o Rio, ops, não será mais nada. e dá uma tristeza na gente. Eu vou ouvindo, vou ouvindo. De repente me revolto e grito: Rio, não chores, porque já não és mais capital. Rio, não ligue, te vinga no carnaval. Rio, rio, rio, e vem outro grupinho e vaticina: o rio vai morrer. Rio, rio, rio, porque o rio não tem tradição. Rio, rio, rio, onde está a tradição do rio? Carioca, vem cá, aceita o desafio. Mostra que a tua tradição é viver alegremente o dia presente. Se não és tradicional, que importa? Passado é sempre coisa morta. O Morro do Castelo foi sepultado em mausoléus e arranha-céus. Copacabana se engalana em cada noite e enterra o seu passado na areia em cada dia. Tua tradição é o progresso, repara. Foste um distrito federal, hoje és estado da Guanabara. E se te perguntarem, e a tradição dos balões que iluminavam os céus? As festas juninas nos fundos dos quintais, com fogueira, quadrilha e vivas a São Pedro, Santo Antônio, São João, onde estão? Responde, na televisão. Os circos, os palhaços, os fogos, os caipiras, as bandeirinhas penduradas, tudo tradição embutida em 21 polegadas. E responde mais, responde com a tradição da tua alegria, Rio de Janeiro. Responde com teu espírito brejeiro e faz eco com a tua batida de teleco-teco, teleco-teco. Tradição de carioca é samba, é Vila Isabel de Noé, é o espírito da praça. Rock me, baby, rock me, baby. Nandão. Tá funcionando aí? Oh, yeah. É meia-noite. Na rinha, hein? Na rinha. Na rinha do Galo, do Santos. Não do Galo, do Santos. Do Galo, do Santos e do Grêmio. É, isso aí. É São Paulo barra Santos, né? São Paulo barra Santos, Porto Alegre e Belo Horizonte. Disputando com que hino o Ronca Ronca hoje coloca tampa nessa edição. No dia 4 de maio, aniversário de Luiz Maurício dos Santos e Herbert Viana. Aí ao fundo, ele, The Big O, Otis Redding, acompanhado por Booker T and the MGs. Booker T está confirmadíssimo daqui a 2 semanas na Virada Cultural em São Paulo. O álbum Otis Blue. Eduardo Mota falou aqui que ele só começa a conversar sobre música com alguém que já tenha mais de 10 mil discos na parede, né? Reduzindo essa paranoia do Eduardo, a gente pode falar o seguinte: para conversar de música, você tem que ter o Otis Blue ou em disco, CD, ou baixado da internet, roubado, em vinil, edição original ou não. Mas quem gosta de música tem que ter Otis Blue dele. Booker T and the MGs acompanhando. E antes nós ouvimos o Potato Hole, o álbum do Booker T, o tecladista, o rei do órgão Hammond, que vem a São Paulo. Quantos minutos para acabar o milho? 19. 20 minutos então ainda na rinha. Falei 19. 20 minutos ainda para rinha. Essa na barra, né? Para a gente encerrar. Então 20 minutos, faltam 10 minutos para a nossa pesquisa. Isso aí. 10 para meia-noite a gente encerra. E vai pegar o que tiver mais mensagem. Ou Santos, ou Grêmio, ou Atlético Mineiro. Yeah. Tá bacana aí a parada? Positivo. Manda pra onde? Pro nosso site, dá uma chegada lá se você tá pegando o bonde andando. Acessa aí oifm.com.br. Do lado esquerdo, abaixo, tem o Fale Conosco. Clica lá, depois Rio de Janeiro, mande sua mensagem, critique. Faça humor, né? Como todo mundo. É verdade. Olha só, nós falamos dos aniversários do Lulu e do Herbert, e os dois se juntaram há muito tempo para compor uma música. Ah, essa aqui, ó. Beleza, outra beleza, você tem que põe cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Outra beleza, outra beleza, você tem que põe cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Da pedra, do bronze ou da tela. Tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. O sol se põe na paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. De caras e bocas e marcas de ostentação, de comparação não precisa não. Você é muito mais bela. Da pedra, do bronze ou da tela. Tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Põe na paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. de caras e bocas e macaxis. Tentação de comparação não precisa não, você é muito mais bela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Oi, FM. Celso! Quem? Tia, fala mais alto que eu sou míope. Aí ao fundo, Plato de Vorax, uma lenda do Rio Grande do Sul, que deixou o Nando muito emocionado. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br. Essa é uma compilação lançada pelo Calanca, da Baratos Afins de São Paulo, Calendário da Imaginação. E o Plato, Nandão, você que é um fissurado nele, nesse exato instante, tem sendo montada em Brasília uma compilação tributo. Uma compilação não, um tributo. Não é possível. A obra. Que isso, cara? Jura? Espetáculo. Um espetáculo. Já ouvi várias gravações. Esse tributo idealizado, produzido pelo nosso queridíssimo Pedro Brant. Pedro Brant. Uma lenda. Jornalismo. Do jornalismo. Candango. De 5 décadas de Brasília. O Pedro está montando esse repertório, que em breve nós vamos colocar algumas músicas com absoluta exclusividade, um tributo ao Plato de Vorax. Nandão, a gente já tem o vencedor da rinha. Cara, tu terminou de contabilizar. Chama a curadoria e a co-curadoria para que a contagem, né, seja real. Honesta. É, honesta. E a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai dar o resultado não, tá? A gente na marra, sangue frio, a gente vai meter o hino vencedor. É, fica mais emocionante. Como é muita emoção a gente mostrar nesse exato instante o disco monumental, espetacular, cabeleira altíssima, totalmente Chamberlain, da rapaziada de Olinda, o coral de Merluza, dentro de um... Como é o nome dessa bagaceira aqui? Bandeja de frios. Tô zoando não, bandeja de frios. De isopor, mas é uma obra de arte, cara. É uma coisa que Raul Mourão, por exemplo, pendura em nessas galerias e coisa de doido. Porque os caras colaram um baglaquezinho no meio pro CD fixar entrar. O CD. Adesivo. É brincadeira não. Um espetáculo. Atrás vem todas as informações, ficha técnica completa. Então, desse EP, muito gentilmente enviado de Olinda para o Ronca Ronca, para o FM da rapaziada do Coral de Merluza, nós vamos ouvir a música intitulada Olha o Caju, que não é o PC, o Paulo César, nosso amigo, que tá para vir aqui também. Ou é, né? De repente, sei lá. Coco pra mexer, mexe o caju, vai balançar. Balança o caju que é pra beber. Embebedou esse lugar. Ciranda no coco pra mexer, mexe o caju, vai balançar. Balança o caju que é pra beber. Embebedou esse lugar. Simbora, vem comigo, seu boa aventura. Vem comigo, selo do aventura. Simbora, vem comigo, selo do aventura. Simbora, vem comigo, seu doutor aventura. Teu veneno não encanta mais ninguém. Seu caboclo, teu veneno não encanta mais estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Guerreiro, guerreiro de novo, pelo amor de Deus. Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Stick your neck right out, it won't get you what you want. What you feel, what you say. Nandão, acabando o milho, acabando a pipoca, agradecer a participação frenética, como sempre, da nossa audiência. Sexta-feira a gente cruza os bigodinhos em mais uma edição da festa Ronca Ronca no Cinematec. O Ronca Ronca e a OFM trazem diretamente do Conic em Brasília. A rapaziada tá chegando de skate, Lucy and the Pop Sonics, no palco do Cinematec. Filipeta de desconto no site roncaronca.com.br. Amanhã nós vamos colocar uma promoção no site. Tem um lance de lista amiga também, alguma coisa assim, não, né? Muita atividade, a rapaziada que participou hoje da promoção, porque a coisa tem que ser azeitada, né? Nandão, já temos aqui na agulha o hino que teve mais mensagem para que a gente encerrasse a edição de hoje do programa, entre os três vencedores, o Santos, o Atlético Mineiro e o Grêmio. Nós temos 2 minutos de hino, a versão integral. Quantos segundos para acabar o programa? Faltam 4. Segundos? Pô, eu não sei fazer as contas, cara. Para a rapaziada que chegou agora, lembrando que a promoção Use a Camiseta do Ronca Ronca Original até 11h30 lá no Cinematec. Chegue com ela, vestindo, claro, que você vai pagar apenas 10 merréis. 2 esfirras deliciosas do Almanara. Cada uma custa 4 merréis, cada esfirrinha. Ainda tem uma mariola, né? 2 reais. Quanto custa uma mariola, Nandão? Umas 4,50 mais ou menos. Que isso, cara? É, só sou em Niterói. É, ó. A relação completa das músicas de hoje também em roncaronca.com.br. Amanhã. Posso ir? Vamos, né? Mandando um abraço só para quem chegou agora. Fábio Carvalho apareceu por aqui. O Erê, lembrando que os 3 times concorrentes estão na Copa do Brasil. E tem mais uma galera aqui. Um abraço para todos. Vamos nessa. Juca, um beijo. Sexta-feira a gente se encontra no Cinematec em mais uma edição do Ronca Ronca, a festa. Beijinho, bye bye, tchau. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé. 2 na barreira, correu, o Rei atirou. Gol! Alô, torcida santista, aqui é Clodoaldo. Vamos torcer pelo nosso peixe, com garra e emoção, mas sem violência. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos, Santos sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão, jogue o que jogar, és o leão do mar. Salve o novo campeão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão, jogue o que jogar, és o leão do mar. Salve o novo campeão. Santos, Santos. Good night everybody, thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.